contar já e vamos começar mais uma maratona de nerd maratonista para comemorar a recém-lançada terceira temporada de Love, Death and Robots. Eu trouxe aqui ninguém mais, ninguém menos que um dos meus queridos ouvintes, mecenas e amigos, Sr. Norberto Silva. Fala, meu amor. Você estava esperando quem? O Elon Musk? É isso aí. Norbinho, meu amor, que bom ter você aqui numa gravação do Paranerdia. A honra é toda minha, tô super feliz de estar aqui com você hoje. Pra quem não sabe, o Norberto é um desenheiro de mão cheia, tá? Ele vive botando seus desenhinhos bonitos, né? Nos seus personagens caprichados lá no grupo do Paranerdia. E é também um contador de história da melhor qualidade. Se a galera quiser saber das suas coisas, dos seus contos principalmente, eles acham onde, Norberto? Olha, agora eu tô começando uma nova série de histórias no getinkspired.com. Aí, qualquer coisa, eu acho que o link já a gente põe no site, né? Acho que eu... Chá com eu, link nos posts dessa conversa aqui, é isso aí. Bom, então como eu falei, vamos falar a respeito de Love, Death and Robots. Aí o ouvinte chega, mas por que você tá começando pela terceira temporada, Nerdmaster? Porque eu já fiz um Paranerd sobre a primeira e a segunda, querido ouvinte que não sabe das coisas que acontecem no meu site. Então não tem por que eu fazer Nerd Maratonista da primeira e da segunda se já foi falado disso. Ora bolas. Então, em vez de fazer um Paranerd só pra terceira temporada, vamos fazer um Nerd Maratonista que é mais divertido, né? Opa. Mas Norbin, meu amor, conta pra mim e pros ouvintes qual é o histórico e a sinopse de Love, Death and Robots. São de criaturas aterrorizantes, surpresas bizarras e humor ácido habitam e florescem em cada um dos vários universos criados para essa coletânea de curtas de animação, em que cada episódio apresenta sua própria narrativa e estilo visual. Essa antologia de animação estreou na Netflix em 15 de março de 2019 com seu volume 1, contendo 18 episódios variando de 9 a 15 minutos cada. Depois, em 2021, somos brindados com o volume 2, tendo mais 8 episódios, também com durações variadas. Essas duas temporadas foram comentadas no Paranerdia 169, Love, Death and Robots. E agora, em 20 de maio de 2022, saiu o terceiro e último volume até agora, com mais 9 episódios, durações variadas. Muito bem, viu? O cara, quando sabe ler, é bom, né? Aprende com Wallace. Viu? É gostoso quando a gente ouve uma pessoa que sabe ler direito. Muito bom, inclusive, viu? Tremeu a mão aqui pra ler direitinho. Tá bom, até parece. Vou só fingir que não. Então tá, vamos começar então pelo episódio 1. Os Três Robôs. Three Robots. Exit Extragedies. Duração de 11 minutos. Técnica de animação CGI caricatural. O estúdio de animação foi a Blow Studios da Espanha, que foi quem também trouxe o primeiro dessa série dos Três Robôs. A direção é de Patrick Osborne. Aí, como falamos já, né? Esse é continuação daquele episódio dos Três Robôs do primeiro volume. Aí já vamos botar logo na faixa essa conversa, Norminho. Esse vamos. Ou o primeiro? Olha, eu acho assim, o primeiro foi muito legal pela novidade e tudo mais, mas esse aqui, eu acho que eles ampliaram um pouco o universo e eu se for voltar assim, por pouco, esse aqui é mais legal. Eu particularmente prefiro mais o primeiro, mas isso é só a frescura da minha parte. Então não tem problema não. Aí o que que a gente... Acontece a gente ver os primeiros, aqueles mesmos três robôs da primeira animação, que é o KVRC, que é aquele robôzinho vermelhinho, né? O pequenininho sem vergonha. O XBOT 4000, também conhecido como XBOT 4000, né? Que é o que tem uma aparência mais humanoide. E o 1145G. Ou 1145G, que é o que parece um obelisco, parece uma piramidona, né? Que tem voz de mulher, né? Uhum. Aí eles estão lá continuando a pesquisa deles pelos motivos que levaram ao fim da humanidade e o levante da sociedade robótica, porque segundo conta o cânone dessas duas animações, os robôs viraram a mesa contra os humanos e são eles que mandam no espaço agora, né? Então eles estão aqui fazendo uma pesquisa, saber o que, que aconteceu com a humanidade, né? Mas aí, o que, que acontece nessa pesquisa, Norb? Qual é o primeiro lugar que eles visitam? O primeiro lugar que eles visitam é aqueles, assim, acampamento daqueles redneck americano, bem... Como não deu pra ver, né, porque tava tudo esqueletinho, já dá pra imaginar que aqueles caras com as camisas de flanela, com o braço pra fora, as barbonas... O primeiro lugar foi nesse aí que eles acharam. Uhum. E o que que eles acharam lá? É, acharam todo mundo morto, né? Pelo jeito ali rolou uma briga entre eles mesmo, porque eles acharam um lugar cheio de estaca, onde o pessoal morreu, né? Que eles deram o nome lá do Poço de Sangue. Poço de Sangue, né? É isso aí. Ou seja, foi tipo a saída que os pobres arranjaram. Vamos juntar no meio do mato, vamos cercar aqui e ver quem que a gente consegue peitar. E pelo jeito eles não conseguiram peitar muito, não. Não conseguiu peitar ninguém. Mas aí, se essa foi a solução dos pobres, vamos assim dizer, o que, que fizeram os ricos? Ah, e eles foram mais espertos, né? Eles saíram dos continentes, acharam umas plataformas de petróleo e transformaram em um hotel de luxo, para eles ficarem lá só no chiqueza, só no sossego, né? E nesse caso dessas plataformas de petróleo, essa em questão foi daquele chamado rico da tecnologia, né? Tipo o puto lá do Facebook, ou Bill Gates e outras coisas do gênero, né? Aí, que acontece? Nesse, eles já começaram a ter um breve vislumbre do que foi a revolta dos robôs, porque quando tava lá, eles ligaram lá, vamos assim dizer, a realidade virtual, né? Inteligência artificial no lugar. Ah, me arruma um negócio. Ah, vá arrumar um negócio, diabo carregue seu saco de carne de merda. Quer dizer, a atendente virtual lá, que todo mundo na internet vive zoando que ela parece a Magalu. É a melhor parte desse desenho. Muito, né? Bom, eu adorei. E mandou ele a merda, tal coisa. E o engraçado é que o azulzinho lá até chonou na Magalu. Sim, sim. Ele já ficou todo. Colocou as mãozinhas no queixo, falou: nossa, que linda. Foi muito. Mas bom. Isso foi o que aconteceu, vamos dizer, com os ricos, né? E o que aconteceu com os políticos e os militares dessa terra? Ah, esse foi excelente também. Eles se fecharam assim, como a gente vê em vários daqueles filmes de fim de mundo, essas coisas, fizeram um bunkerzinho pra eles e se fecharam lá, porque naquele lance, quando o mundo voltar ao normal, a gente sai daqui e vão dominar o resto do planeta, quem ficar. Mas logicamente também não deu certo. Não, o que eu mais gostei nessa cena do bunker foi o exemplo de democracia extrema, né? Sim. É muito bom, porque eles fazem a votaçãozinha, né? Porque em algum momento ficaram fechados lá, porque eles falaram que deu uma doença nas plantas, nas coisas lá dentro, não conseguiram comida, né? Aí foram votar pra quem que ia ser o jantar. Né? Canibalismo, for the win. Exato. Ora, bola. E quem foi o canibalizado? Ninguém mais, ninguém menos que o secretário de Agricultura. Sim, ó. Serviu para aquilo que ele queria, né? Já que foi ele que ferrou com a plantação, então ele que vai ser o primeiro a ser comido. E eu adorei nessa cena, porque é muito bom. Tem todos os corpos do pessoal sentado ao redor da mesa, e lá no meio da mesa tem uma bandejinha e tem pela metade o secretário. É muito, né? Muito bom, muito bom. Mas isso ainda não foi o suficiente para a pesquisa deles, porque eles descobriram que os, vamos assim dizer, podres de rico, né? Os realmente poderosos do mundo não ficaram nessa de fazer bunker ou de ir para poço de petróleo abandonado, não. O que, que eles fizeram, Norby? Eles viram que a terra não estava boa para eles, eles simplesmente pegaram uns foguetes e foram embora da terra. E agora conta pros ouvintes o que tu mais gostou de ver nessa cena das plataformas de foguete. Eu adorei, porque enquanto eles estão falando do negócio dos foguetes, eles vão se questionando, né? Eles questionam, mas alguns fugiram, como que eles fizeram para as pessoas não invadirem aqui? Aí o vermelhinho, se eu não me engano, ele aperta o botãozinho. Ah, eles fizeram isso. Eles ligam lança-chamas e queima tudo o resto dos corpos que já estão carbonizados lá, pendurados nas grades. Foi uma solução incrível. Não é? Mas aí, segundo eles veem gravações, vamos assim dizer, do que aconteceu naquele dia, um foguete fugiu. Quer dizer que alguém da humanidade sobreviveu e foi pra Marte, pelo registro deles, né? E em Marte, como é que tá essa situação? O que a gente vê quando a gente chega em Marte pra saber disso, Norby? É muito bom que eles dão aquela visão de longe e vai se aproximando. Eles fizeram domos, né? Aqueles domos com os figurinhas que parecem uns pentagonozinhos, né? O típico campo de força. Aí você fala, nossa, a humanidade escapou, foi pra Marte, né? Vai ser uma belezinha. Aí aparece um astronauta sentadinho com a bebidinha, e quando vai se aproximando o capacete abre o vidro, tá a minha piadinha da entrada. É um daqueles gatinhos do primeiro desenho. Aqueles que falam. Né, os solta. Gatos que falam. E aí, você tava pensando que era quem? Era o Elon Musk? Nossa, foi muito bom essa piada. Bom, ele tava também tomando lá sua batidinha de leite. E assim, com esta piada miauravilhosa, que termina o primeiro episódio da terceira temporada do Love, Death and Robots. Fiquem por aí, ouvintes, e vamos continuar esta maratona.